Simbora, que o show é agora! DJ Manoel Júnior, tocador de macapada, tomando pra você se apaixonar. E esse DJ detona o sucesso. Alô! Alô, DJ Manoel Júnior! Bora pra cima, pancadão! Eu quero ser seu príncipe encantado, viver pra sempre ao teu lado, te fazer feliz. Lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adora. DJ Manuel Júnior. Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Eu quero ver seu rosto refletido no mar. Carinhar os cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. Como ela gosta de me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos quando vem me beijar. Eu fogo em sonhos, eu fico até sem ar. Difícil acreditar que eu posso te amar. Você Sávio, os jovens do Mix. Os jovens do Mix. É Paulo Arthur Produções, produzindo sucessos, e você sabe disso. Estúdio MJ. Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Quero ver seu rosto refletido no mar. Novíssimo Estúdio MJ. Um show de aparelhagem. Vou te procurar. Vai, deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei. Como vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Manuel Júnior. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, não deu valor. Junino, ele sonha invadindo.

Sucesso em todo o Brasil. Blogspot.com e baixe as novidades do momento. Live. Quem é Jason, Juninho, Davis, Fernandinho. Agita minha família, o novo águia vai voar. Eu sou só Pop Live, a família consagrou. Eu sou Davis e Juninho, dão show. Eu sou só Pop Live, a família consagrou. Super Trovão, o Águia do Marajó. Eu tô de boa, eu tô afim de curtição. Super Trovão, agitando a multidão. Eu tô de boa, eu tô afim de curtição. Super Trovão, agitando a multidão. Super Trovão, digital. É o Águia do Marajó. Super Trovão, digital. É o Águia do Marajó. De mim.

Esse o sucesso absoluto. DJ Genilson Incomparável, de Castanhal. Vai. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Eu sou uma esponja, calça quadrada, tô em Belém pra curtir a mulherada. O Patrick ouviu que é o som anunciando. Bob Esponja, hoje tem show do Águia. De novo, vai. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vem, seja linda. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vem, seja linda. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai. GC de las Cantucas. Se a mulherada, o Patrick ouviu que é o som anunciando. fazer de novo, vai. Novo Pop Live. Novo Pop Live. Novo Pop Live. Novo Pop Live. Precisou de serviços? Ligue 9699 1 30.